Estrela de cinco pontas, cinco estrelas no cruzeiro, trilhões de estrelas no céu, três pontas, mil corações e um menino brasileiro com seus olhos, duas pontas, atravessa o imenso véu de brilhos e escuridões. Que Deus segue esse menino. Sete patas, notas desta melodia, quem me ensina essa lição? Quem me explica esse destino que grito dentro das matas agora? Responderia: não sei mais, ando com ele. Às vezes voamos juntos, pedras super preciosas, aves nas alturas. Assuntos. Às vezes roço-lhe a pele e somos estrelas rosas, três, quatro, cinco mil pontas. Hey,